Brasil! Faça como sempre você faz comigo. Fala pra mim, vai! Fingindo, enganando, mentindo. Diga que tá tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Mas qualquer dia desse é assim, ó. Mozeira aí da batalha da luta, ganhando seu pão de cada dia, humildemente. E dizem que a pessoa que vende bombons de caramelo é o cara que é rico. É muito dinheiro, meu irmão. Não sei o que será o nosso mexe no prato de cachorro. As amoras e os morangos da saudade com a gente. Alô, Cláudio! Já não suporto mais tanto sofrimento. Alô, Salazão! Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou: muitas coisas vem baixinho que o destino pra mim reservou. Olha, gente, daqui a pouquinho vai rolar o futebol. Ela me disse aqui no campo que existia. Daqui a pouquinho o Rebelde vai pra zaga. Não. E o Lucas Marcial vai pro meio de campo. Cosminho no ataque. Amava. Júnior no gol. Vendi. Minha estrada seria florida. O Gão, ponta direita. Não somente verdade. Robson Gandula. Para mim você falou. Guardando. A realidade existe na minha vida. Rodrigo Carvalho. Cigana, não vou esquecer. É o cara do Rá. Que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar. Já, ladrão. Quem era dona do meu coração. Esse que é dono do coração, é? Cigana, somente verdade. Salazada valor para nessa mim aí. Você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era dona. O maestro da saudade chegou. DJ Rebelde. Meu coração. Olha quem vai jogar o Gugu. Tu é doido, mano. Uma cigana certa vez vez leu minha mão e me falou: muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. Delano vai jogar? Ela me disse: tá fora de forma. Existia um alguém na minha vida. Tá só álcool. E me amava loucamente. Minha estrada seria florida. Olha, flex é. Cigana, somente verdade. Para mim você falou. Olha o coração de vocês na aí. Na realidade existe na minha vida. Na dancinha dos pega-fuga, vai! Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. Conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. É doido. Cigana, somente verdade. Para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. Bumbuzeiro! E conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração. Sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. Olha a tese. Eu me apaixonei por ti. Mentira. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. O corpo igual do rebelde. Teu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. Oh. És a minha obsessão. E aí? Tu és a poesia. É pra janta, nevoeiro. Do meu sonho, és o meu porvir risonho. Meu amor, minha paixão. Bora fazer o fogo, bora fazer o fogo. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração que me diz. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Ah, rapaz, tô com uma inveja de ti. Na Vila Cupuaçu, onde tem açaí, meu irmão. O teu sorriso lindo me atraiu. Não tem Cupuaçu, mas tem açaí. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Até bacana. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde da meu ar. Vamos no mês, né?

Ei, irmão! Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria é como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou e ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Legal. Meus braços abraçam todos. Seu Fiat está disparando. Vejo que essa praia o alarme é no mar. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um corpo e outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. DJ Rebelde! Olha aí, a sanfoninha vai só mordendo, vai só mordendo. E a gente apura. Vai só mordendo, vai só mordendo. O chinelo. Oh, coisa boa! É o mês da quadra! Pra aquele casal e tem que fazer lá fora. Vamos fazer lá fora, oh, vamos fazer lá fora. Tu sabe, né? Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Vamos fazer lá fora. Dá-lhe no cu teu, vamos lá pra fora que essa peste já doeu. Dá-lhe no cu teu, pra ter 24 que eu calço 33. No dele! Ele acha graça, ele gosta. Zero Amaral, lá de Benevides, com a gente aqui na Vila Gumbu Azul. Valeu, Amaral! Tá ali no cu teu, vamos lá pra fora que essa peste já doeu. Tá ali no cu teu, tá ali no cu teu, pra que 24 que eu calço 33. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Mas quem tá? Vai, e vai. Quero ver a quadrilha. Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Vi pichichita na loja do seu Albano, comprava 1 metro de pano, fino como uma cambraia. Fiz o cacheiro pegando.

pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O Júnior, Júnior Gaileva, está com a gente hoje aqui na Vila Gomorço. Obrigado! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima aí! Rapaz, meu irmão, pelo amor de Deus, como diz o homem, daqui a pouquinho tem o DJ Cosminho, saudade, pra detonar muito o som pra galera também, tem o nosso parceiro DJ Michel, e também a galera que vai detonar também o Naldo Gil, também por aqui com a gente, também, quem mais? Lucas Maciel, Nath João, Ramon Top, DJ Cosminho, tá por aqui. Vai, Cosminho, bora se preparar, meu irmão. Meu amigo Marcos e toda a galera da Pintura Naval. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Bora, Michel! Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Essa música tem endereço certo. Todo dia era mais. Lembra a grande amiga Paula da Selva, ela dava valor. De viver cada segundo. Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. E o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar. Rodrigo Carvalho! Não importa a distância, nada vai mudar. O nome da emoção. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão. DJ Rebelde Saudade. Rebelde Saudade. Cabe o amor, não morre, não. The Best, Rodrigo Carvalho, o Top Marketing. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar. Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acabe, o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre, não. DJ Rebelde. Quantas luas eu vi passar, quantos dias eu vi nascer. Ei, Marcelão Turismo! Quanto tempo pra te encontrar. Ele dá valor. Pra te conhecer. Olha o André Saudade. Os nossos amigos da Saudade Futebol Pelada. Sei que eu sempre sonhei. Sempre com a gente! Que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. Já já tem meu surpreendente, DJ Cosminho, saudade! Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Olha o outro que vai pro quintal. Eu quero ter um mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Agenda do Rebelde pra hoje. Saindo daqui, vamos diretamente pra casa de show Lua de Prata, aí na Cidade Nova. Rebelde do início até o fim, lá no Lua. Até meia-noite. Depois a gente vai pra Igoraci, lá no Damascena, até 5 da manhã. Esse amor que chegou pra ficar. Depois te desce pro Veropa. Um vazio. A gente vai pegar um tambaqui lá. Olha, eu te amo com letras gigantes no meu coração. Bora lá! Eu quero ter um mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Tira essa saída. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido. Meu parceiro Russo, aí do Gol Pressão, ele ali, o seu grande amor Aline. Junto meu parceiro DJ Naldo Júnior. Do som da época. Quando o Ivo. E como o rio busca o mar. Você vem me procurar. E encontro em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja. Então viaja no meu corpo. Sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor. E aí, Pepeca? Feche a cabeça, Pepeca. Mesmo a cabeça. E quem tem seu fogo, eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Pedaço do auxílio. Mais uma vez vou ficar. Só um pedaço. Esperando aqui. One, two, three, vai. Caiu do céu.

depois da meia-noite tem Coracia. Lá no Damasceno, se tu tiver de rock ainda. Tô ligando agora pra te avisar. É. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Obrigado, minhas amores, meus morangos. Tarde. Obrigado, minhas damas, cavalheiros. Eu já refiz. Bela, feras. Caminho. Os pega-fugas. Todos os seus clubes, todas as equipes. Obrigado. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Xalá, lá, lá, lá, lá, lá. Shalala la la la la la, shalala la la la, oh oh oh, shalala la la. Obrigado, Michel, obrigado. Zé Cosminho, saudade. Obrigado, Lucas Maciel. Mais de João. Ramon Top. Naldo Júnior e toda a galera.